Prepare-se. Vai começar agora o programa que vai fazer você recordar os melhores clássicos da música. Abre coração, que não sabe mentir. Do tempo. Os hits que agitaram as pistas do mundo inteiro e as canções que encantaram gerações. Sucessos inesquecíveis. Músicas que marcaram. Uma hora com o melhor do flashback. Está no ar. Máquina do Tempo. Olá, tudo bom? Tudo jóia? Estamos aqui na sua rádio para apresentar mais uma edição do nosso programa Máquina do Tempo dessa quarta-feira, com a melhor música dos anos passados, aquelas que marcaram época e hoje desfilam nas rádios de todo o Brasil, dos anos 60, 70, 80 e 90. Vamos ouvir muito mais música, música de qualidade aqui na sua rádio. Vamos começar com a primeiríssima de hoje, dessa quarta-feira. Máquina do Tempo.

himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen to. I'm moved out the need of the night. Máquina do Tempo. Aí já já estaremos de volta trazendo muito mais música pra você aqui na sua máquina que toca a melhor música pra você matar a saudade. Fique ligado, já já estaremos de volta. Continue ligado. Daqui a pouco os clássicos estão de volta aqui no Máquina do Tempo. Uma hora com os clássicos do passado. Do passado. Máquina do Tempo. Grandes nomes da música e seus maiores sucessos. Estamos de volta com a melhor música para você conferir aqui na sua rádio preferida, trazendo o clássico que já foi sucesso e hoje ainda toca aí no seu coração, aqui na sua rádio. Máquina do Tempo. Máquina do Tempo. This is Radio Freedom. KLF is gonna rock you. Sucessos imortais. Together we'll make it through. So Sucessos imortais. Máquina do Tempo. All the boys.

this time. I don't wanna be so shy. Every time that I'm alone, I wonder why. Hope that you will wait for me. But you'll see that you're the only one for me. I wanna believe in everything that you say. Cause it sounds so good. But if you really want me, move slow. There's things about me you just have to know. Sometimes I run.